ser festa a noite inteira. Não acaba nem segunda-feira. E quando termina a vinteira, mas porque vai ter festa a noite inteira. Hoje vai ser festa a noite inteira. Feita na minha cidade. O convite está na mesa, não é novidade. Amanhã é amanhã, hoje é com vontade. Então vem pronto e preparado, porque hoje é só alegria. Vamos festejar, família reunida e amigos a chegar. Vamos melhorar o mundo, para ti, para mim, para nós. Então guardem essa energia, porque hoje vai ser festa no tempo. Não acaba nem segunda-feira. Hoje vai ser festa a noite inteira. Não, não acaba nem segunda-feira. Hoje vai ser festa a noite inteira. Não acaba nem segunda-feira. Dança comigo.

buscar isso aqui perto de mim. Porque eu não aguento mais e não mereço mais. Eu não sou assim como dizes chamar. Quero dar do meu amor e quero ficar junto de ti. No São Pedro, dança no São João.

que c'est la mif et les mamans ont tablié. Frère, on a tous en nous un petit bled, un coin perdu ensoleillé. Eh ouais. L'odeur des chants de notre enfance qui nous enflamme et qui nous fait vibrer.

Me guardo pra você todos os dias quando acordo. Só penso em te querer. Oh baby, vem ficar comigo. Vou te dar muito prazer. Contactez le 02 38 43 48 00. Em Portugal continental e na Madeira, 6 nos Açores. Em destaque nas notícias. Zelensky lembra a revolução dos cravos no Parlamento Português para pedir mais apoio militar e